dilata mil grau, vou dilata mil grau, vou dilata mil grau, vou dilata mil grau. Mais pólvora. Essas partes da música é assim, ó. Dá uma golada, dá uma golada, dá uma golada, dá uma golada, dá uma golada. Aqui no Godzilla, o rock tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O rock tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Inglês tá mil grau, sapinhão tá mil grau. Inglês tá mil grau, sapinhão tá mil grau. Moisés DJ Produções, o considerado. Mais pólvora. Essas partes da música é assim, ó. Dá uma golada, dá uma golada, dá uma golada, dá uma golada, dá uma golada. Aqui no Godzilla, o rock tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O rock tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Inglês tá mil grau, sapinhão tá mil grau. Inglês tá